preta. Mais uma vez, trazendo pra vocês. Essa é a fúria de um deus, pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Black, esse deus se chama Black. Entra a fumaça, escuridão. Chega a justiça junto com destruição. Goku Black, com a mente de Zamasu. Reconhece, na aparência de Goku. Pode ver, diante do meu poder. Nem Super Saiyajin azul vai poder deter. Agora veio a hora de cumprir meu ideal. A justiça verdadeira é destruir com o mal. Depois de muito tempo em observação, eu vi toda a verdade que há por trás da criação. Vi que esse mundo não tem salvação, e como castigo merece a destruição. Roubo, guerras, extermínio. Os seres humanos são uma raça desprezível. Mas vão ter o que merece. A justiça tem um nome e se chama Black. Essa é a fúria de um deus. Pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Black, esse deus se chama Black. Essa é a fúria de um deus. Pra um mundo que se perdeu. Da escuridão a justiça resplandece. Black, esse deus se chama Black. Da escuridão a justiça resplandece. Black, eu sou a divindade suprema dos Kaioshins. Pra toda a raça humana eu vim trazer o fim. Sim, sim, eu humilho Saiyajins. Se são raça guerreira, então por que fogem de mim? Podem tentar ficar e lutar, ou com a máquina do tempo vão querer escapar. Contra minha força nenhum deus teve sucesso. Acabei com todos eles e todos os universos. Nunca, nunca me alcançarão. São meros mortais que contra o deus erguem a mão. Então, receberão a punição. Meu poder e fúria supera a compreensão. É isso mesmo, sou um deus supremo. Pra todos vocês, só resta o desespero. Pois vão ter o que merece. A justiça tem um nome e se chama Black. Eu sou um deus severo. Vou trazer o castigo da forma que eu quero. Pra cumprir meu plano falta pouco, estamos perto. E o número de humanos desse mundo será zero. Pelas minhas mãos vão ter o que merece. Nunca vencerão um deus que se enfurece. Da escuridão a justiça resplandece. Contemplem a fusão de Zamasu e Black. Mais uma vez, motherfucker. Eu vou continuar e nada pode me parar. Porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Essa é a fúria de um deus.